Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltei. E comigo voltou o Café Brasil, o seu programinha num cantinho do radinho. Vamos tomar um cafezinho, hein? Eu abro o programa de hoje com o Mahatma Gandhi. Que chique, né? E um dia ele disse assim: você precisa ser a mudança que você quer ver no mundo. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. No final de 2003, eu lancei meu livro Brasileiros Pocotó. Reflexões sobre a mediocridade que assola o Brasil, como um manifesto a favor da lucidez dos brasileiros, que parece ter sido perdida em algum ponto ao longo dos últimos 40 anos. Com o livro, lancei a pergunta provocadora: você acha que o Brasil está ficando burro? Resista! Na esteira do livro, eu coloquei no ar o meu site www.lucianopires.com.br e lancei a palestra Brasileiros Pocotó, inaugurando oficialmente o movimento pela despocotização do Brasil. Em seguida veio este nosso programa Café Brasil, e sabe o que aconteceu depois, hein? O Brasil piorou, ficou ainda mais burro, mais superficial, mais hipócrita. Pois quer saber de uma coisa? Jamais conseguirei mudar esse estado das coisas. Mas quando eu encosto a minha cabeça no travesseiro, durmo um sono tranquilo de quem sabe que está fazendo a sua parte. Por exemplo, trazendo neste programa exemplos de que ainda existe gente fazendo trabalhos de valor no Brasil. Gente como Lúcio Sherman. Isso que digo não tem cor. Sem você eu sofro tanta dor. Fissura triste no coração. Complexibilidade do amor. Não rabisco meu pranto, eu canto sim-me. É sofrer uma ilusão. Não rabisco meu pranto, eu canto sim-me. Sofrer uma ilusão. Você está ouvindo Ciúme, de Lúcio Sherman, interpretado por ele mesmo. É lindo, né? Essa é a primeira faixa de um CD chamado Conexão Carioca 2, lançado pelo selo Guitarra Brasileira, apoio do Instituto Cravo Albim. O Instituto Cravo Albim é do Rio de Janeiro e tem como missão proteger e promover os talentos da música popular brasileira. Na contracapa do CD, Ricardo Cravo Albim escreveu: mais um esforço, mais um desabafo, mais um ato de coragem. Tudo isso para proclamarmos que há gente de talento, sim senhor, afastada pela mídia do nosso convívio. Gente com o brilho de Lúcio Sherman, que você escuta aqui no seu Café Brasil. Não rabisco meu pranto, eu canto sim. É sofrer uma ilusão. Não rabisco meu pranto, eu canto sim-me. É sofrer uma ilusão. É claro.

sozinho assim, sozinho assim, sozinho. Eu fiquei esperando o amor, parado bem aqui. A cama está desfeita, amor, mas eu não dormi. No piso desolado, pó espera por seus pés. Ainda estou a te esperar, mas só até as 10. Você está ouvindo Fora do Horário Comercial, na voz de Bide. A canção é de Bide, Marco Ribas e Arnaldo Antunes. Bide é produtor, multi-instrumentista, DJ e lançou um CD chamado Bambas e Biritas, que é o máximo. Você conhecia o Bide, hein? Não, né? Então experimenta aqui no Café Brasil. De calça e paletó, sapato em cada pé, calcei. Mas se você chegasse, eu ficava aqui, ficava aqui, ficava. Mas tenho que fazer, vou ter que deletar você, porque você não veio. Agora adeus, adeus, agora adeus. Você disse que vinha amor e eu acreditei. Podia arrumar outro alguém, mas não arrumei. O mundo do homem feliz é diferente do mundo do infeliz. Essa frase é do filósofo Ludwig Wittgenstein. É possível que o mesmo mundo seja diferente para pessoas diferentes, hein? Mas como, se o mundo é o mesmo? Pois é. O mundo nunca é o mesmo, o mundo apenas é. Quem dá a ele o significado é você, ao interpretar os sinais que recebe conforme o seu repertório. São as coisas que você aprendeu, as experiências que vivenciou e os erros que cometeu que determinarão como você verá o seu mundo. Por isso, algumas vezes, você se pega indignado com um acontecimento que o seu amigo ou sua amiga acharam normal. Eles interpretaram de uma forma e você de outra. E se é assim, talvez possamos escolher a forma como interpretaremos o mundo. E se pudermos manipular essa forma, podemos mudar o mundo. Mas que viagem, hein? Viagem, viagem! Atenção, viaje bem, viaje bastante. Viaje bem, viaje bastante. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem! Largue o chão, escolha uma direção, aperte seu cinto e solte a sua imaginação. Céu azul, leste, oeste, norte ou sul, você livre pelo ar, com quem gosta de voar. Avaste, abre suas asas, sua ternura, pra você ganhar altura, viajar. Voar. Viaje com a gente. Viaje bem, viaje vaspi. A questão de poder escolher me fascina. O exercício de nossa maior liberdade, a escolha, é o que me atrai nas discussões sobre o homem, seu destino e funções. Escolho, logo existo. Para explicar o conceito de gente nutritiva, eu tenho que falar de escolhas. Mais que isso, tenho que falar de alguns pontos sobre os quais outras pessoas já refletiram, mas que estabelecem um caminho. Tenho que falar de nossa proposta de valor, do contexto onde estamos atuando, de nossa capacidade de julgamento e de nosso repertório. Que delícia, não é? Isso é Renato Piau e seu violão maravilhoso tocando o Cadillac do Prefeito, no mesmo CD Conexão Carioca. Fique sabendo que Renato é um dos maiores guitarristas e violonistas brasileiros. Acompanha Luiz Melodia desde os anos 80 e compõe coisas lindas como essa que você ouve. E ouve onde, hein? Aqui, no seu Café Brasil. Proposta de valor é uma afirmação sobre a experiência resultante do contato que a pessoa terá com você. Imagine que você está sentado numa sala quietinho. Imagine essa sala em qualquer lugar que você conheça. Pode ser no trabalho, na igreja, no clube, não importa. Você está lá, absorto em seus pensamentos. De repente, a porta se abre e uma pessoa que você conhece entra. Ao levantar os olhos e ver a pessoa, você abre um sorriso. Você a conhece e gosta dela. E a pessoa chega, senta-se ao seu lado e passa ali uns 15 minutos, que são bons, muito bons. Você conhece gente assim, hein? Gente que é boa de encontrar? Se conhece, faça aqui uma pausa e pense nela. Mentalize essa pessoa que você conhece e que sempre é bom encontrar. Mentalizou, hein? Então guarde consigo essa imagem que a gente vai usar já já. Imagine agora que você está sentado naquela mesma sala, quietinho. Imagine aquela sala em qualquer lugar que você conheça. Pode ser no trabalho, na igreja, no clube, não importa. Você está lá, absorto em seus pensamentos. De repente, a porta se abre e uma pessoa que você conhece entra. Ao levantar os olhos e ver a pessoa, você abre um sorriso forçado. Você conhece aquela pessoa, sabe que ela é um saco. Naquele momento, você preferia estar trocando o pneu do carro na chuva de madrugada. E a pessoa chega, senta-se ao seu lado e passa ali uns 15 minutos e é ruim, muito ruim, um saco. Você conhece gente assim, hein? Gente que é ruim de encontrar? Se conhece, faça aqui uma pausa e pense nela. Mentalize essa pessoa que você conhece e que sempre é um horror encontrar. Mentalizou? Pois bem, vamos para a parte final do teste. Café Brasil! Tente mentalizar agora as duas pessoas das quais você se lembrou, uma ao lado da outra. Examine-as e me responda, qual é a diferença, hein? É a roupa que elas vestem? É o sapato, hein? O penteado, o sexo, o tamanho da pessoa, a gordura, a quantidade de dinheiro que elas têm no banco, hein? É o tom da voz? É o conteúdo da conversa? Olha, existem dezenas de diferenças, mas há uma que, ao menos para mim, é definitiva. Aquela que explica a razão da nossa agonia diante daquela pessoa horrível que chega para nos chatear. E você sabe dessa diferença, só que nunca pensou a respeito. Olha só, essa é a batida diferente de Durval Ferreira e Maurício Inhorn, com a banda de Sérgio Mendes. Olha só que elegância. Pois bem, agora eu vou ensinar a você a diferença entre aquelas duas pessoas que você mentalizou, lembra? O horrível e o bom de encontrar. Para isso eu vou falar três frases. E eu quero que você repita as frases em voz alta, ou mesmo em pensamento, vai. Mas eu quero que você faça uma pequena modificação quando repeti-las. As frases que eu direi têm a palavra tempo. E eu quero que você as repita trocando tempo pela palavra vida, ok? Onde eu falo tempo, você diga vida. Vamos lá. Me dá um minuto do seu tempo. Me dá um minuto da sua vida. Estou fazendo um passatempo. Estou fazendo um passa-vida. Não tenho tempo. Não tenho vida. Viu só? Não é ruim, hein? Não te incomoda dizer, me dá um minuto da sua vida, hein? Ou estou fazendo um passa-vida. Ou ainda, não tenho vida. Pois é, você achou a diferença. Tempo é vida. Tempo é vida. Música. Você está ouvindo ao fundo Desvairada, de Garoto, com o Ricardo Herz e seu violino popular brasileiro. Tempo é vida, tempo é vida. Aquele maldito que chegou pra te atazanar, ficou com você durante 15 minutos e roubou 15 minutos da sua vida. E o desgraçado não vai devolver, e se bobear ele volta amanhã pra levar mais 15. No dia em que você morrer, terão faltado aqueles 15 minutinhos que o desgraçado levou com ele. Por isso você se incomoda. Não é pela roupa, pelo penteado, pela beleza, pela riqueza. É pela consciência de que ele está te roubando o único recurso que você jamais poderá renovar: tempo de vida. Enquanto isso, aquela outra pessoa fez aqueles seus 15 minutos, 15 minutos mais alegres, cultos, animados, nutritivos. E aquela pessoa que deixou a sua vida mais nutritiva não precisa ter todos os dentes na boca. Nem precisa de diploma superior, muito menos falar outro idioma. Aquela pessoa sabe como ser nutritiva e assim ela te conquista. Repare no seu dia a dia. Em que restaurante você gosta de ir, hein? Onde é que você leva o carro para consertar? Quem é que você sente vontade de convidar para tomar uma cerveja? Você vai notar que são as pessoas nutritivas que te atraem. O ponto onde eu quero chegar é simples. Ser nutritivo não depende do teu grau de educação, do teu saldo no banco, da tua habilidade com idiomas. Ser nutritivo depende da escolha que você fez quando decidiu de que forma vai olhar o mundo. Ser nutritivo significa ter a capacidade de mudar o mundo, o seu mundo, e através dele mudar os mundos das pessoas que te cercam. É simples assim. Te dizer, mas pensei, nadar em você como numa doce embarcação. Pra que olha que legal, você está ouvindo Como Num Mar, composição de Arthur Maia, Zélia Duncan e Martinália, interpretada por Crica Amorim, com Zélia Duncan também, em seu CD No Ponto. Crica Amorim, já ouviu esse nome, hein? Eu acho que não, ela não toca no rádio e ainda não resolveram botar na novela. Crica é de Niterói e começou a carreira no grupo vocal Garganta Profunda. A carreira solo começou em 1986. Ela tá prontinha para estourar, mas não toca no rádio, cara. Toca onde? Aqui, no Café Brasil. Não dá, traz você de volta já. Dizer que não vai dar, diz como é que eu vou ficar. Eu sem você não dá. E assim, ao som de Crica Amorim e Zélia Duncan, que terminamos nosso Café Brasil de hoje, onde introduzi o conceito de gente nutritiva. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje tivemos o café com Mahatma Gandhi, Lúcio Sherman, Elba Ramalho com Dominguinhos, Bid, Renato Piau, Sérgio Mendes, Ricardo Herz e Crica Amorim com Zélia Duncan. É o Café Brasil botando pra quebrar. Gostou, hein? Quer gravar? Quer ler o texto, as letras das músicas? Então acesse o programa Café Brasil e o blog Café Brasil no meu site www.lucianopires.com.br. E para terminar, uma frase do filósofo chinês Confúcio: somente os muito sábios e os extremamente estúpidos é que não mudam. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.